outro contato, que esse foi meio apertado. É verdade, vovó. Tem aqui uma mensagem do Mário José Monerá Viana. Fala. Analista de sistema. Fala, Mário. Ele diz aqui que existem dois tipos de mulheres. Existem dois tipos de mulheres. As que me amam ah. e as que não me conhecem.